Amém. Obrigado. Você pode se assentar. Eu quero encerrar esse tempo, nessa manhã, de testemunhos, lendo com você no livro de Atos. Atos capítulo 2. O livro de Atos dos Apóstolos foi colocado por Deus na Bíblia para que eu e você tivéssemos um referencial de como se vive a igreja. Nós podemos realizar muitas coisas no convívio social da igreja, e ela é uma instituição social de grande valor. Mas ela não é só uma instituição social. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a agência de Deus nessa terra. E isso extrapola de forma ilimitada, infinita, eterna, o aspecto social do convívio da igreja. Mas se alguém começar a investir só no aspecto social, com a amizade, com compartilhar o coração, com serviço, com interdependência, já começa a desfrutar muita coisa de Deus, muita coisa de Deus. O nosso alvo não é só isso, o nosso alvo é o crescimento espiritual. Portanto, o padrão, a referência para a nossa vida como igreja, não é apenas de uma organização social. Precisa ser o que Deus deixou estabelecido na sua palavra para o que se vive em igreja. E esse texto, ele nos ajuda demais. Veja o capítulo 2, o verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 42, o que é que a igreja fazia? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Veja comigo também, lá no capítulo 3, o verso 17 em diante. Ora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que já dante, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. No verso, capítulo 4, verso 12, diz ainda: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Leiamos juntos, vamos ler juntos. Leia lendo aqui na tela, que todos poderão ler da mesma versão. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus expressa uma pessoa, a pessoa de Jesus. E essa pessoa, ela se manifesta no céu e na terra. E na terra, essa pessoa, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, se manifesta com o seu corpo. E o seu corpo é a igreja. E os membros da igreja, os membros do corpo de Cristo, aqueles que realmente foram salvos, nasceram de novo, compõem Jesus nessa terra. E de novo o versículo pode ser repetido. E em nenhum outro nome há salvação. Só há salvação para qualquer circunstância, para qualquer assunto da minha vida, da sua vida, em Jesus. Em Jesus. E Jesus é uma pessoa. Jesus tem um corpo. E o corpo dele é a igreja nessa terra. Portanto, se alguém precisa de salvação, se alguém deseja salvação, se alguém reconhece a necessidade de salvação hoje e eternamente, só Jesus, só o corpo, só a comunhão. É por isso que nesse domingo nós estamos trazendo tantos testemunhos. Nós estamos orando pela vida da igreja em pequenos grupos. Nós estamos renovando a alegria de quem participa das células. Nós estamos renovando a visão de quem já atua e convive com irmãos no pequeno grupo. E nós estamos também relembrando aos demais irmãos que é urgente, como foi dito aqui, é a salvação desse tempo. Nós termos vínculos, nós termos relacionamentos, nós podemos num pequeno grupo abrir o coração, nós podemos receber serviço, receber conselho, confessar pecados, ter conselhos, ajudas. Nós precisamos da vida na comunhão do corpo em pequenos grupos. Eu quero dizer a você que não tem tempo, que não tem condições, que não tem oportunidade, que não existe limites, não existe nada que possa te impedir. Se você estuda todas as noites da semana, você pode ir para diante do Senhor e buscar um grupo, uma célula que convive durante a semana, ainda que seja pelas mensagens, pelo telefone, ainda que seja de vez em quando um encontro pessoal, mas convive, tem relacionamento. Ontem nós tivemos um tempo com vários irmãos lá na casa do Francisco, da Luciene. A Karina e o Carlos promoveram lá uma comida gostosa e chamaram outros irmãos e fizeram lá uma brincadeira. E na verdade não foi brincadeira coisa nenhuma não, era realmente um masterchef de cozinha, uma coisa, e muitos irmãos tiveram tempo de comunhão, e eu fiquei assim, extremamente abençoado, porque o Carlos e a Karina trouxeram o chefe deles, o dono da empresa que eles trabalham, e veio, e eles também trouxeram o sócio dele, e o sócio dele estava lá também com a esposa, e eu fiquei pensando, Deus, que oportunidade. E aí nós já cercamos aquelas pessoas, nós tivemos comunhão, o Geraldo sentou lá e teve um tempo tão abençoado de comungar. Nós vimos que aqueles três que estavam ali estavam sendo bem recebidos, estavam sendo atendidos, recebendo atenção. E eu não tenho dúvida de que, seja na oração, seja na comida, seja no convívio, eles receberam testemunho de uma realidade de alegria, de amizade, de amor e, sobretudo, da presença do Espírito Santo. Eu quero desafiar você a ser uma pessoa incomodada com aqueles que estão à sua volta e estão sem Jesus. Sem Jesus. Eu ontem estava fazendo uma prova, essa foi uma semana de muitas provas, uma semana muito pesada na escola, e eu estava fazendo uma prova, a prova mais difícil, a prova, a única prova, uma única prova que valia 60 pontos, e com um semestre tão turbulento nessa matéria, e com tantas questões, tantos desafios lá, dos erros, dos equívocos que foram cometidos pela escola, e as minhas dificuldades, e aí veio a professora, e a professora manifestou de novo algumas atitudes de quem realmente não tem Jesus, pelo contrário, alguém absurdamente ferida, sem referências. E quando ela entrou na sala e ela procedeu de novo de algumas formas, eu literalmente fui tomado de compaixão e choro. E eu falei: Senhor, isso é o que mais vale aqui. O que eu estou vendo que o Senhor está produzindo dentro de mim, eu estou realmente chorando de compaixão por essa pessoa. E é impossível que ao seu redor não tenham algumas pessoas pelas quais você também pode chorar de compaixão. Eu falo: sim, então eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor me dê uma estratégia. Eu quero cair na graça dessa pessoa, eu quero testemunhar de Jesus, eu quero ser uma pessoa que vai servir, que vai exalar o teu amor, eu quero conquistar essa pessoa para o Senhor, eu quero vê-la curada, liberta, transformada. E não é possível que eu e você vivamos o Evangelho de Jesus Cristo e não reguemos, e não alimentemos, e não possamos nutrir a chama de evangelizar os perdidos à nossa volta. Peça ao Senhor uma pessoa que você vai levar no seu convívio da célula, que você vai levar na sua casa, que você vai presentear, que você vai se relacionar e que você vai ganhar para Jesus e que você vai formar com aquela pessoa e outros que virão um pequeno grupo, e esse pequeno grupo cheio de Jesus também vai alcançar outros, e nós vamos vivendo o Evangelho com frutos reais do Reino de Deus. Eu poderia chamar pelo menos mais 10 grupos aqui à frente, que também vão dar testemunho de célula. Nós podemos chamar qualquer grupo de célula aqui, e nós podemos também destacar os momentos difíceis, um tempo de desânimo, um tempo de renovo. E nessa manhã, nós queremos dizer, Senhor, sobre todos nós, nós chamamos a existência um tempo de renovo, de fortalecimento e de visão ampliada daquilo que só nós, como igreja, podemos fazer nessa terra, que é testemunhar de Jesus, que é discipular vidas e é ver esses irmãos crescendo como líderes de Deus, fazendo a única coisa que importa, porque é a única coisa que vai acontecer e vamos levar para a eternidade: vidas salvas. Eu convido você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor. Senhor, nós queremos deixar essa reunião, não sairemos da tua presença. Muitos de nós vamos continuar aqui na comunhão, no almoço. Nós vamos ter a tarde, o descanso. Nós vamos amanhã cedo já retomar as atividades. Mas nós estamos pedindo ao teu Espírito Santo que o Senhor rompa todo bloqueio, todo céu de chumbo, tudo aquilo que nos impede de entender o teu reino, de viver o teu reino, de sermos tocados pelo mover do teu Espírito Santo, e que o Senhor venha sobre nós como igreja e nos incendeie de amor pelo perdido, de desejo de te servir nos pequenos grupos, nos ministérios da igreja. Que o Senhor nos dê frutos, nos dê alegria de sermos aqueles que ganham vidas para Jesus e que vão discipular essas vidas em nome do Senhor. Convido você a levantar a sua voz e orar por sua vida. Senhor, eu não quero apenas frequentar, eu quero realmente ser um líder, um ministro, um servo do Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, ter frutos. Eu quero alcançar vidas. Eu quero, Senhor, para a glória do teu nome, discipular pessoas. Eu quero ter comunhão com meus irmãos. Eu quero abrir meu coração, eu quero ser ajudado, eu quero ajudar, eu quero, Senhor, viver os frutos do Espírito, o poder do Espírito. Então, nessa manhã, eu recebo esta palavra desafiadora e fortalecedora do Senhor na minha vida. Ore a Ele. convido você a se colocar de pé e cantar juntos. Está ao seu lado e faça essa oração junto com ele. Levante a sua voz e cante ao Senhor. Sinta você segurando a mão dele e unido a ele, a ela, numa oração única, singular, verdadeira. Que o Senhor possa nos responder, que o Senhor possa vir sobre nós. Quando abrimos o livro de Samuel, lá nos primeiros capítulos, o Senhor fala da vida de Samuel. E no capítulo 3, ele fala sobre o dia em que Samuel ouviu a Deus. E o primeiro versículo começa dizendo, naquele tempo, eram raras as manifestações da palavra de Deus. Aquela geração não ouvia a Deus. Fazia atos religiosos, mas não sabia ouvir a Deus. E eram raras as visões, diz o autor de Samuel. Que nesse tempo em que estão raras as visões, que nesse tempo que estão raras as palavras de Deus, o mover do Espírito Santo, tantas vezes, que você e eu sejamos aqueles, como foi dito aqui, o amor não esfria, a visão não se apaga, e a gente está incendiado, cheio da palavra de Deus, cheio da missão de Deus, cheio da vida do Espírito Santo. Diga mais uma vez, cante mais uma vez.